Lucas o camelo tem 5 corcundas. Lucas o camelo tem 5 corcundas. Lucas o camelo tem 5 corcundas. Vai, Lucas, vai. 5 corcundas. O Lucas tem 5 corcundas. Lucas o camelo tem 4 corcundas. Lucas o camelo tem 4 corcundas. Lucas o camelo tem 4 corcundas. Vai, Lucas, vai. 4 corcundas. 5, 4. Boa, Lucas. Lucas o camelo tem 3 corcundas. Lucas o camelo tem 3 corcundas. Lucas o camelo tem 3 corcundas. Vai, Lucas, vai. 5, 4. 3 corcundas. 3 corcundas. Lucas o camelo tem 2 corcundas. Lucas o camelo tem 2 corcundas. Lucas o camelo tem 2 corcundas. Vai, Lucas, vai. 5, 4, 3, 2 corcundas. Lucas o camelo tem 1 corcunda. Lucas o camelo tem 1 corcunda. Lucas o camelo tem